voz. Pirataria nas ondas do rádio. Havia alguma coisa errada com o rei. E fazer justiça com as próprias mãos.